da semana, ele que é estourado em todo o Brasil, Luan Santana, Eu Não Merecia Isso. Segunda posição, Ponto G, com Gustavo Lima. E na terceira tivemos Fernando Sorocaba, Mármore. E assim, fechamos mais uma semana, mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. Agradecendo a todos o carinho da audiência, o carinho da sintonia. E segunda-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você muito sertanejão de qualidade, muito Central do Sertanejo. Galera, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente, até segunda. E é claro que a gente se encontra na melhor programação do seu rádio. Grande abraço, gente! Central do Sertanejo.